desistiu, pra quem não se entregou, pra quem bateu de frente, pra quem não se abalou, pra quem caiu, mas se levantou. My friend. Pra quem orou, chorou, mas a vitória contemplou. A soma dos punhos firmes fortalece o time. Justo e verdadeiro é assim que se define. A Bíblia traz estratégia para a guerra. Dilacera reis e príncipes na terra. Marchão não sempre fez, demorou, vamos aí. Retroceder jamais, oh, desculpa aí. O sonho se realiza quando se busca. Lembre-se, não há vitória sem luta. Ofuscar o sonho não dá, roubar talento nem pensar. Se é pra fechar, já é, tô pra somar. Que o sofrimento não cale nossa voz. Aí, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salve. DJ vai estar em cena, vou dar fechar de igual. Chocolate pra somar a fé em Deus que nos livre do mal. Com muito amor por ti, a canção foi escrita. Fé na vida pra missão ser cumprida. Não desacredita do poder do céu que invadiu e transformou o coração do réu. O mesmo poder que abriu o mar vermelho, que traz o sol a cada dia no gueto. É desse jeito, nego, é necessário sonhar. Que amanhã a vitória possamos brindar. Contra nós sempre é tudo e todos, mas não passo dos pés. Tudo peso morto. Atire primeira pedra quem nunca foi traído. Imagine se Cristo estivesse desistido. O sofrimento não pode calar nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Minhas palavras vêm do coração. Pra ti, meu povo, trazendo a fé e esperança para mais um dia novo. Quem nunca sonhou dinheiro e muita fama? Quantos se perderam na loucura da ganância? Estruturada soma, apresenta o seu talento. Firmado na palavra e lapidado pelo gueto. Sem preconceito, o som pra branco e preto. Pra ancião, pastor e pra quebrada, mó respeito. Somando com aqueles que lutam pela paz. A soma de guerreiros nunca é demais. Tem que ser, tem que agir, tem que ir até o fim. Tem que ter proceder. Pra seguir, não desistir. Entre o amor e o ódio, o poeta tropeçou. Pra muitos acabou, mas pra nós só começou. Algemem nossos pulsos, mas não calam nossa voz. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?